Ashley, vous disponibilisez. Estabilizando o X-ray, gol 1714. Flash final de Ashley, torre 11895, gol 1714. 1895, gol 1714. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1714, 3 milhas para o externo. Gol 1714, tráfego avistado, continue a aproximação, número 2 para pouso. O vento no momento 080 graus, 08 nós, reporte baixado travado. Reportaremos baixado checado, gol 1714. Salvador, boa noite, Europa, Zero 84. Zero 84, stand by its clearance. Vai atingir o 150, uma boa noite. Boa noite, acende a identificação, vista até 2000, ajuste 1091, puxa na 6250, pode estar biduna para o final ali. Você pode voar duna direto, possível? Utilizar direto Duna, em Duna completo final ali. Pegando direto Duna, descendo para 2000. 6258, obrigado. Scott 5560, Salvador Approach, frequency 119.8. Near 2, Madrid, VR Pursuit 10, after Natal, 500. Land into flight level 370, after takeoff from runway 10, turning left on a Concord departure, booking 5560 approach 119 at Himalay. Europa 084, read back correct, report to red for correction, report to red for pushing setup. William. Donado João. Donado Boa. And Europa 084, confirm, book a departure for us. Affirmative, Papa Uniform Charlie Alpha, departure. Paulo, boa noite, está 3152, Libro. São 3152, táxi Alpha, Juliette, gate 06. Alpha, Juliette, gate 06, 3152. Departure Europa 084, book a departure and confirm the transition. Transition ZIPAR, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Thank you, ZIPAR. 714 no solo 50, livre à direita, chame solo no desvio no decimal 9. Boa noite, Bombe 754, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, 08, voo 1714. Salvador, Europa, 084. 084, go ahead. Yeah, we have a problem with the APU. We need to start one engine as idle in the ramp 10. Affirmative, Europa 084. You are clear to start up and report ready for push. Thank you. Clear to start up and we'll report ready for push, Europa 084. Alpha 084, ready for push. Clear report, ready for taxi, Alpha 084. Yes, Europa 084, ready for push. Affirmative, Europa 084, you're cleared for pushback. Report ready for taxi, Europa 084. Clear for push, we call you for taxi, Europa 084. Salvador, voando 1606, câmbio. Voando 1606, controle, acesso de identificação, esse mantém a 2000, descendo via Mari, ajuste 1091, aguarde o ELS aqui por aí. 2000 Mari, com 1011, reportará ALS 3636. Oxané, 6258, completo final ALS, M Torre, 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa noite, 6258, habilitado ali. Mais um circuito, cheque 3 de pouso, 100 graus, 8 nós. Ok, baixou e travou, 6258. Salvador, Europa, 084. Go ahead. Yeah, we need to apply some power to the running engine to start the other one with the cross-lead procedure. Confirm, please. We need to apply some power to the engine to start the other one. Roger, Alpha 084. Report transfer text. Well done. São 3891, acione identificação, boa noite, desça via chegada bom, até 4000, ajuste na 091, aguarde o final do ILS aqui. É 258, só 01 no direito, 129, chão. Direito, 129, chão. Solo, Salvador, 62. Genésio 258, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Europa 084, Alfa táxi. Europa 084, clear taxi via April 1, taxiway India, holding point runway 10 tower 118.95, QNH 1011. Europa 084, good night. 1011 is the QNH, clear to taxi via April 1 and India to the holding point 10 tower 1895, Europa 084, thank you and good night. Oceanair 6258, lugar aguardante da Juliette, passagem de Airbus 330 da Aero Europa e após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette para o gate 07. Ativo, vai guardar da Aero Europa, após a passagem para o gate 07. Salvador Tower, good night, Europa 084. 84. Continue taxi to the left and then to the right to holding short, report ready to enter runway. Say again for the Europa 084. Continue taxi to the left now, then to the right to taxi Alpha and report to enter the runway. To the left now, then to the right, Alpha, and we call you ready for entering the runway Europa 084. Afirmativa, após 0 a 9, 7, 7. Afirmativa, 0 a 7. Para o solo? Intensidade muito baixa, só poderia repetir a mensagem? Madrid. Gol no 606 autorizado, final LS, gol no 606. Livre, LS 606. São 3891, no desse mantém 3000. Passando para 3000, são 3891. Ready for entering the runway. Okay, clear to line up and take off. Wind is 100 degrees, 100 knots. Clear for line up and take off, Europa 084. Utilizado, 606 da Gol. Complete final LS, chame torre 11895, Gol no 606. 1895, grato. São 3891, desse mantém 2000 autorizado, final ILS. Passa para 2000, autorizado, LS, tem que subir para a pistão no 0, até 3891. 06, vento 100 graus, 12 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 60 meta gol. Airborne 212, call now 119.8. 119.8, good day, Europa 084. Boa noite, Europa 084, as clear, limit now 1,500 feet. Europa 084, good evening, climb and see flight level 370, Puka, Jamos, Depart, Departure. 370, unrestricted, and Puka, Departure, Europa 084. 3891, chame Torre, 11895. 2859, obrigado. Zero meia, seu solo, os 15 direito, 219 solo. 219, boa. Correio até 3891, boa noite, final da 10. 3891, no vento, 100 graus, 10 nós, livre pouso. Livre pouso da 10, até 3891. Salve, até 3152, para cópia, Marcelo. Então, 3152, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, isso é 3152. Então, 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, via pro ISC 58, decolagem pistão a zero, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Salvador 119.8, torre 118.95, aciona 5566, então 3152. 330, PV58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamora, Caju. 198, 1895, 5566. Correto, chame para feedback, acionamento, então 3152. Vai chamar, obrigado. Salão 15, direito, 219, solo. 219, 3891, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Alta 3891, tá na Alfa na pescoça. Então 3891, no táxi Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette 02. Então, 3891, prossiga. Você poderia confirmar via Juliette? Afirmativo, via Juliette, gate 02. Tem um... Poderia informar se tem uma aeronave parada próxima a Juliette? Negativo, parada não. Estando 62, desça via até 2000, na chegada Mari, acionando a identificação, aguarde LS X-Ray, ajuste 90 no 1, azubato 062. Ok, identificou, desce via até 2010, 10-1-1, é o ajuste azul 4062, ILS X-Ray para 10. 084, contact the number 6 sensor frequency 126, decimal 85. 26885, good day, Europa 084. Good day. Yankee Papá, confirme o pátio. Decola da 17, confirme. Whisky Yankee Papá para Jundiaí, autorizado nível 100, uma centena. Decola da pista 17, curva direita, saída Coral. Controle Salvador 1198, Torre 18, decimal 95, aciona 5565, isso quem é que papá. Papá somente confirmando após a saída Coral, direto a Arubi e conforme a rota do plano. Whisky Papá, livre acionamento para táxi, chame a torre em 198.95, uma boa noite. Flexionamento, posição 612, TAM 35, 3152. TAM 3152, correto. O sente está autorizado, puxe acionamento, chame pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, 3152. Está tá autorizado o táxi só para ingresso ao centro. Autorizado, papai, em área decolar, vento 100 graus, 100 graus, pista no centro. Zona ILS, azul 4062. Azul 4062, complete, final ILS, M torre 118, décimo 95. 195. Azul 4062, estabilizado ILS. 4062, sente a postura enxergada final. para 4192. 2:10, alterna Aracaju. 3152, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 11, uma boa noite. Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, torre 10, 11, boa noite, tá 3152. Controle Salvador, bom dia. Papa Tango, Ruiz, Yankee Papa Decolada, cenário 5565, Coral. Vento 1900 graus, 109, 4062. Pode confirmar o vento? 080 graus, 109. Tato Radar, está cenário 5565, e identificou. Voando coral direto, aguardando instruções. Esse é que papá. Passando whisky aqui papá, recebo o modo alfa, porém negativo o modo Charlie. Yes, vamos aguardar o modo Charlie, o Whiskank Papá. Está acionado, aguardando. Whiskank Papá, agora contato radar, passando 1500 pés, confirme. Confere o no e 600 agora. Dois solo aos 38, direito 219 solo. Direito 219, legal. Whisky Yankee Papa controle. Já dá sua escuta para chegar já. É somente curiosidade, qual é o seu tempo de pouso até Jundiaí? É, o nosso tempo total de voo seria de 5 horas partindo da decolagem. Gente, obrigado. Ainda negativo, 3, 1, 5, 2. Ok, é, reforma. Obrigado. Estou novamente na minha estação. Desça via Mare até 2000, ajuste 2011, aguarde ILS X-Ray. Para pronto, 3152. Autorizado, 3152, alinhada e decolar, vento 1, 00 graus, 8 nós. Alinhada e decolar, tá livre, 3152. Um segundo, 2, decola os 4, 3, controle 1, 9, decima 8. 9, 8, boa. Controle, boa, tá 3, 1, 5, 2. Tá 3, 1, 5, 2, contato, submantém nível 3, 3, 0, na saída Pucajam, Maracaju. 3, 3, 0, Pucajam, Maracaju, 3, 1, 5, 2, até. 1805. Qual que é a ideia de descendo mantém 3000 via Maria Arriva, expecto LS at 3?